Fala pessoal do Cinefãs, meu nome é João Veras, vocês estão ouvindo a mais um episódio, a primeira parte, né, do próximo episódio de Quinta Cadeira, aquele programa em que eu me desafio a comentar sobre o The Voice Brasil e me ferro porque eu tenho que montar uma equipe e tem um monte de gente ganhando e eu tenho que diminuir. E tem muita gente e eu tô numa pior. Se você não ouviu semana passada, eu perdi gente, roubei gente. O negócio tá doido e eu sei que pra próxima fase provavelmente eu vou ter que ter 11 vozes. E eu já devo ter as 11 vozes. Então eu estou levemente ferrado com relação a isso. Mas sem mais delongas e sem mais enrolações, vamos à primeira batalha da noite dessa terça-feira. E abrindo os trabalhos dessa noite, a gente teve time Isa, Alexa Marie e Gabi Oliver, que cantaram I'm Every Woman. E assim, são duas cantoras extremamente parecidas. Foi uma batalha extremamente equilibrada. É aquele tipo de batalha que você só sabe quem vai ganhar quando o técnico resolver dizer quem é que ganha. Então fica tudo meio perdido. As duas elas estavam batendo cabeça o tempo inteiro. Tava muito equilibrado, sério mesmo, tá? A única palavra que tem pra falar sobre essa batalha é equilíbrio, porque essa música, ela caiu muito bem pras duas. É uma música de diva pra duas divas. E não teve pra ninguém, né? Foi uma entrega absurda, foi uma coisa maravilhosa. Foi muito lindo de se ver. A Isa passou por maus bocados pra ter que escolher alguém, mas no final das contas, ela ouviu meus pensamentos e escolheu Alexa Marie, que também está na minha equipe e que, obviamente, graças a Deus, eu não perdi ninguém. Isso é bom por um lado e péssimo por outro. E a Gabi Oliver, ela perdeu a batalha, mas ela não perdeu a guerra, porque ela foi pegada, roubada por Lulu Santos. E também por Ivete Sangalo, que deu até um problema aí de VAR, porque Ivete achou que Thiago não tinha falado ainda que ela estava disponível e o Lulu já tinha apertado, porque Lulu Santos bloqueou Ivete Sangalo, que ficou embestalhada e demorou demais, né? É aquilo, né? Camarão que dorme, onda leva. Não tenho o que fazer e vamos para a próxima batalha, porque essa batalha aí já foi muito engraçada, foi muito boa e o nível do programa de hoje já tá lá em cima depois disso aí. Já eu volto. Marielle Santos, Ramon e Rafael, time Ivete Sangalo dessa vez, eles cantaram ao vivo e a cores. Eu gostei bastante da apresentação deles três. Foi, casou também, tava que nem a primeira batalha, tava bem casada a música e a dupla, né, de atos, no caso o trio, porque são três pessoas, mas foi muito interessante o blending, né, que eles tiveram. Teve um bonding também, que é como se fosse uma ligação entre eles. Foi muito bonito de se ver. Mas foi muito bonitinho, foi bem fofo, foi bem calminho, como o próprio Lulu falou, que tava sendo precisa, assim, uma dose de ternura no programa, que foi o que aconteceu. Foi muito bonitinho mesmo, de verdade. E, bom, só dá pra uma pessoa ganhar, no caso dessa vez foram duas, sim. A Ivete escolheu o Ramon e o Rafael pra seguirem na competição, e a Marielle foi eliminada, porque ninguém roubou ela. E ela também tá sendo eliminada do meu time. É menos uma voz pra mim. Mas eu acho que assim, teve uma hora que ficou meio prejudicado, porque ela esqueceu de cantar uma parte. E aí eu fiquei tipo, caraca, ela tá viajando, mas tudo bem. E eles dois, além de estarem com muito foco, estavam com uma precisão no que eles estavam fazendo, que tava assim, de dar inveja. Então, sem mais, foi merecidíssimo que eles tivessem ganho. Acho a Marielle muito boa, mas eles realmente se sobressaíram e esse é o jogo. Vamos para a próxima batalha em 3, 2, 1. Lita e Bruna Farias, time Michel Teló. Muito legal também a batalha. Elas cantaram uma música que eu gosto demais, que é Crazy do Aerosmith. Tava numa dinâmica bem maneira, elas duas estavam bem sintonizadas, só que eu senti que a Bruna tava um pouquinho mais abaixo da Lita, porque A Bruna, ela tava um pouco mais insegura, vamos dizer assim. E a Alita, ela tava atacando melhor. Mas a Bruna, ela foi num crescente, foi legal. Mas nem tudo são flores. Tem que ter uma escolha. E o Michel Teló escolheu a Alita pra continuar a competição. E a Bruna, infelizmente, foi eliminada. Ninguém quis roubar ela. Mas paciência, gente. Foi assim, acontece pra todo mundo. Ela não é por isso que ela é ruim ou que ela é inferior. Ela só não tava no momento de seguir na competição. Entendem? Então, é isso. A Alita passa, a Bruna fica e a Bruna não volta. E a gente vai pra próxima batalha. Maria Camila e Heloísa Ribeiro, time Michel Teló, cantaram Coração Bobo e eu não vou mentir, meu coração ficou bobo com essa apresentação. Foi muito lindo. Eu cheguei a ficar arrepiado e a me emocionar um pouquinho no início da apresentação, pelo simples fato de elas terem começado a música. A música tava começando e elas estavam abraçadinhas, cantando juntas. Aquilo ali, cara, é uma relação de cumplicidade muito legal de ficar evidente, porque é isso, entendeu? É isso, você tá numa batalha, mas você tem essa entrega que você tem que ter com o seu parceiro, porque ao mesmo tempo que você tá batalhando, você tá se apresentando junto com ele. Você não necessariamente vai tentar se sobressair, você vai tentar entregar um show muito legal pras pessoas, sabe? Mostrando aquilo que você sabe e mostrando a que você veio, óbvio. Você não pode deixar de pensar que isso é uma competição. Mas foi muito lindo de se ver. As duas são nordestinas. Era uma música nordestina também. Era uma música com presença, com potência. E elas duas trouxeram isso. Trouxeram uma interpretação, assim, ímpar, emblemática. Foi muito bonito mesmo, de verdade. E o Michel Teló escolheu ficar com Maria Camila. E quase por um fio, quase indo embora, a Heloísa Ribeiro tava saindo já do palco ali, do estúdio. E a Ivete resolve bater o botão dela pra pegar a menina. Pois é, aos 45 do segundo tempo, quase indo na prorrogação, a Ivete resolveu roubar a menina. E as duas continuam na competição. Parabéns pra elas duas, eu acho que é merecidíssimo. Eu acho que as duas estão de parabéns. Foi uma batalha muito bonita mesmo. Gostei bastante. E é isso, vamos pra próxima batalha. Olha, sobre a próxima apresentação, ui, Jesus, não foi um tiro, não foi uma porrada, foi um soco na cara de toda a sociedade. A gente teve agora a Tamiris Santana e o Luciano B.A. cantando A Carne, que Jesus! Bom, time Lulu, tá? Só pra vocês ficarem ambientados. Cara, eu tô assim, eu tô digerindo essa apresentação até agora, porque sabe aquela música que tem que dar aquela entrega? Você tem que se entregar demais, você tem que tá 100% ali e tem que tomar muito cuidado com as coisas que você, com a interpretação, que foi perfeita dos dois pra mim. Essa música, ela tem uma mensagem, como a própria Ivete falou no comentário dela, que precisa ser dita e que foi cumprida. E nossa, gente, sério, muito sensacional, sensacional, perfeito, sem defeitos, eu acho. Pra mim, assim, foi de uma emoção muito grande. Pra mim, qualquer um podia ter ganho. Mas o Lulu escolheu a Tamiris Santana pra continuar no programa. E ninguém escolheu pegar o Luciano B.A. Ele, bom, segundo o que estão falando, teve uns deslizezinhos. Ele tava muito empolgado. E aí, gente, na boa, sem, sinceramente, é isso aí. Ela ganhou, ele perdeu, ele não tá mais no programa, mas qualquer um dos dois que continuasse pra mim ia tá perfeito. Bom, vamos pra próxima batalha. Jesus, eu amo esse programa, cara. Sério. Bom, time Isa, Noelle e Amanda Magalhães, elas cantaram da forma mais precisa e perfeita possível Toda Forma de Amor, do Lulu Santos. E eu tô emocionado, assim, além de estar emocionado com a apresentação, eu fiquei muito emocionado com o que todos os técnicos falaram, né, com o discurso deles. E, ai, gente, meu olho tá, chega a estar vermelho. Enfim, elas estão de parabéns, foi uma batalha linda de se ver, foi, é uma música que abraça. Sabe, essa música é como se ela chegasse em você toda quentinha, sabe? E com um edredom desse um abraço em você pra você ficar todo esquentado e tal. Ai, meu Deus, eu não sei o que comentar, gente. Eu tô perdido. Sabe quando... Eu vi uma vez num programa com o Simon Cowell de jurado que uma das juradas virou pra ele e falou: cara, eu não tenho experiência com isso. O que que eu faço quando eu não tiver nada pra falar, quando eu não souber o que falar? Ele virou e falou: não fala nada, só diz o que você tá sentindo. E é isso que eu tô sentindo. Foi muito lindo mesmo. Mas, voltando pros negócios, né? Noelle e Amanda Magalhães, quem ganhou foi Noelle, que continua no time da Isa. Ninguém roubou a querida da Amanda, mas, bom, é isso. De novo, como eu falei, é o jogo. E vamos para a próxima batalha, que vai ficar para a parte 2, gente. Sim, o episódio fica por aqui. Eu tô muito satisfeito com esse programa de hoje, que foi muito lindo, muito perfeito. Teve umas batalhas muito boas, umas batalhas meio médias, mas assim... um médio pra muito bom, sabe? Sensacional. Esse programa tá de um jeito que ninguém imaginava que ia tá. Eu achei, assim, sensacional. Tá num nível absurdo, como eu já falei aqui. E, olha, é um negócio complicado. Bom, só pra terminar essa parte, não se esqueçam de acompanhar os Cinefãs no site www.cinefãs.com.br, nas redes sociais, Instagram e Twitter é @cinefãsoficial. Não se esqueçam de continuar acompanhando Quinta Cadeira. A gente também tem o Tinha Que Ser Mulher, que é um podcast da Júlia e da Bárbara. A gente tem o podcast do Papo Cinefãs, que é com toda a equipe. Enfim, é isso, gente. Até a próxima parte. Tchau, tchau.